soberano, entrego meu louvor, pois tudo que eu preciso é de ti, Senhor. Ouça o teu nome e ser livre, meu Deus. Só quero estar perto de ti. Noite longa, tento dormir, não consigo. O que se passa no coração? Estou longe do abrigo. Entrego-me de corpo e alma, olha pra mim. Até quando vou ter que suportar viver assim? Peço a ti perdão pelos erros que fiz. Só com você, o meu amor, me sinto feliz. Quando olho pro seu lugar, sem você pra conversar, que cantinho mais lindo, não te vejo lá. O que tenho que fazer? O meu mundo preencher com o vazio no peito, só falta você. Estou que nem um passarinho longe do seu ninho. Ó Senhor, estou sem saber o meu caminho, indefeso, sem endereço, lutando pelo seu preço. As lágrimas que caem é o custo do recomeço. Eu sei o tempo que passei, o valor não te dei. Agora quanto vale o seu amor, só eu sei. Deus, quero recomeçar, da cobiça se afastar. Senhor Cristo Redentor, mais perto quero estar. O coração decidido pelo seu amor, eu vou lutar. Custe o que custar, eu quero te exaltar. Olho no espelho, não me reconheço. Saca só o desprezo, longe da cela estou preso. Até quando vou viver num mundão que nem um cão? Estou cansado de me ver, Senhor, na prisão. Pensando em você e deixar me levar, me encher, preencher. De joelhos agradeço, meu Deus, por te ter. Acreditar que você vem, sempre me fortalece. Falo a língua do céu, seu nome em minha prece. Teu braço me envolve, a cura da minha febre. A sagrada sensação arrepia minha pele. Amar você é quebrar a lei da gravidade. É descobrir o véu da face da felicidade. É a mais pura sintonia do som da verdade. O fôlego do amor no grito da liberdade. Mas a seta que voa machuca, entra na pele e fura. A face do céu nunca muda, a voz do silêncio sussurra. Mais uma nuvem de chuva, olha, só vejo perguntas, nenhum tipo de ajuda. O som do trovão me assusta, quero alívio e cura. Terror noturno perturba, palavras frias e duras. Dor penetrante e aguda, me sinto sem estrutura. Quero o brilho da lua, quero o descanso da luta e a paz absoluta. Espera a promessa cumprida, quero o sopro de vida. Cores que pintam o dia, gotas de minha alegria. Prática da teoria, traços de sabedoria. Quero a frase que inspira, a lâmpada que me guia.